A gente queria ir pro trabalho, mas hoje nem sei se vai dar. Tem uma catraca bem no meio do caminho e quem não paga não pode passar. A gente precisa cuidar da saúde, mas hoje vai ter que esperar. Tem uma catraca bem no meio do caminho e quem não paga não pode passar. Movimento não pode parar. Se é público, transporte com direito não se lucra. Yeah.